Já assistimos muito filme de bandido e mocinho, né? Mãos ao alto. Faz. Mãos ao alto. Faz mesmo, é isso mesmo. Mãos ao alto. Solta tudo. Na hora que você fez mãos ao alto, você não tem mais domínio de nada. Mãos ao alto e pronto. Deixa cair tudo, deixa cair tudo. Nem acesso ao seu bolso, nem acesso à sua cintura. Você tem, é mãos ao alto. Solta, solta tudo e o outro pode chegar lá e pode tirar todas as suas armas, pode tirar tudo de você, pode. É isso que Jesus está fazendo com você. E que beleza, é um mãos ao alto lindo, né? É um mãos ao alto de quem agora faz comigo, entrega para o Senhor. Faz um mãos ao alto assim, e vai já agora, vai entregando para o Senhor, né? Mesmo que você esteja agarradíssimo a essas coisas, agarradíssimo a essas coisas que estão preocupando você, angustiando você, atrás das quais você está buscando solução, entrega, entrega, entrega. Vai entregando agora para o Senhor. O seu louvor é entrega. Sim, meu Deus, eu entrego. E vai dizendo que você entrega. Sim, meu Deus, eu solto nas tuas mãos. Sim, meu Deus, eu coloco sob a tua condução. Sim, meu Deus, eu deixo que o Senhor cuide. Sim, eu deixo para ti, Senhor. Sim, e eu não fico com receio porque é o Senhor mandando, não é irresponsabilidade, Senhor, é o Senhor mandando que eu esteja de mãos ao alto. O Senhor quer cuidar de mim. Eu pensava que estava só, que eu tinha que cuidar de tudo sozinho, fazer tudo sozinho. Obrigado porque me disse, mãos ao alto, meu filho, mãos ao alto, minha filha, me entrega tudo, e eu estou entregando, Senhor, estou entregando. Entrega, entrega pessoas. Há muita gente preocupada com pessoas. Entrega pessoas, entrega situações ligadas a pessoas, se eles precisam de casamento seu, de casamento de filhos. O Senhor me mostra pai e mãe aqui, muito preocupados com casamento de filhos, filhos já casados, ou filhos que estão para casar. Entrega, entrega nas mãos do Senhor. Pais e mães preocupados com seus filhos, entrega, entrega, entrega, entrega, entrega. Muita gente preocupada com o serviço, com o trabalho, o que vai ser esse próximo ano. Muita gente preocupada com a própria profissão, até mesmo se você tendo profissão, se você vai ter emprego, se você vai ter trabalho. Entrega, entrega agora para o Senhor. Sim, meu Deus e meu Senhor, eu estou entregando. Eu não estou só, eu não estou só. O Senhor não me abandonou, o Senhor não me abandona, o Senhor não se esquece de mim. Mesmo se uma mãe esquecesse o seu filho, mesmo se uma mãe que está amamentando o filho esquecesse, mesmo se uma mãe gestante esquecesse o seu filho, o Senhor diz, eu não me esquecerei de você. Sinta essa música, o Senhor cantando para você. Eu não vou cantar por cantar, é o Senhor cantando para você. Até se você em certos momentos quiser fechar os seus olhos, Ele quer atingir você assim. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Canta comigo. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pensa nisso. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Mas daí o Senhor passa para o pessoal: eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. O que é meu? Você é meu, você é minha. Assuma hoje essa graça. Sim, você é dele. Até hoje, por mil razões, a própria tentação fez com que a gente não quisesse ser do Senhor, tivesse medo de ser do Senhor. É ao contrário, meu irmão, é ao contrário, minha irmã. É uma grande graça, é uma segurança ser dele. Eu jamais esquecerei o que é meu. A tentação colocou na sua cabeça, nos seus sentimentos, e você mesmo reforçou isso com medos, com receios, com vaidade, com um orgulho tolo, uma autossuficiência sem sentido, que você queria você conduzir a sua vida. Eu sou eu, eu sou eu, eu que me conduzo, eu que conduzo a minha vida. Você tinha medo de ser do Senhor, de ser mesmo dele, de poder deixar o Senhor dizer: você é meu, você é minha. Você tinha medo de dizer: eu sou teu, Senhor, eu sou teu. Você tinha medo de dizer: eu sou tua, Senhor, eu sou tua, eu te pertenço. Hoje o Senhor está mudando tudo isso. Eu jamais esquecerei o que é meu. Se você é do Senhor, e quanto mais você é do Senhor, mais Ele cuida de você. E você não precisa viver nessas constantes preocupações, nessa ansiedade, nesse estresse que acaba com você. Isso que se transforma em angústia para a sua vida, que lhe arranca forças e faz você fazer as coisas erradas. Muitas coisas erradas você faz por causa disso. Ninguém aguenta, ninguém tem cabeça para tudo isto. Você não tem cabeça para tudo isso. Se capacite de uma vez para sempre. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Assim como a criança amamentando-se, a criança de peito ainda, é uma belezinha, é uma belezinha, mas ela depende totalmente da mãe. A mãe precisa deixar a mãe ser mãe e cuidar dela. Você precisa deixar Deus ser Deus e cuidar de você. Quando é que você vai cair na real? Quando é que você vai cair na real? Deixe Deus ser Deus, deixe Deus ser seu pai e cuidar de você, e cuidar das suas coisas, e cuidar de todas as suas coisas, sem exceção. Até quando você vai querer resolver tudo por você mesmo? É o Senhor que está lhe dizendo, não sou eu não. Estou apenas traduzindo. Até quando você vai querer resolver todas as coisas por você só? Deixe Deus ser Deus, deixe Deus ser seu pai e cuidar de você. E cuidar de você. Eu jamais esquecerei o que é meu. Eu jamais esquecerei o que é meu. Mesmo se a mãe gestante esquecesse, mesmo se a mãe que amamenta esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe, escute e cante. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. E vai fazendo agora um mãos ao alto. Levante as suas mãos levemente e vai entregando para Deus. Vai entregando com as suas palavras o que é que você precisa entregar, o que é que você estava retendo, o que é que você estava segurando, o que é que você queria resolver por si só, o que está preocupando você. Entrega, entrega para o Senhor. Entregue em louvor, é a sua oferta. É a sua oferta. Deixe de ser, é o seu sacrifício. Até hoje você reteve para si. E Deus está pedindo você, a você, em sacrifício isso. Que coisa linda, Deus pediu a Abraão, o seu filho, em sacrifício. Mas por que isso? Porque Abraão estava retendo, era filho único, então reteve. Deus pediu em sacrifício. Claro, depois devolveu o filho e tudo mais. Faça isso agora. O Senhor está pedindo que você entregue em sacrifício aquilo que você está retendo, pessoas que você retém. O Senhor me mostra aqui esposas retendo muito seus maridos por medo, por receio. Também porque eles já pisaram na bola, porque eles já caíram em infidelidades. Você vive muito preocupado, entrega, entrega a minha filha, entrega. Não adianta você querer reter. Esse entregar não é você ser irresponsável, não. Mas essa sua preocupação está acabando com você. O Senhor me mostra mulheres, mulheres novas, mulheres de poucos anos de casadas. Eu podia dizer moças ainda, bem moças, embora casadas, mas acabadinhas por dentro, coitadas, porque estão preocupadas com o próprio marido. Isso está lixando você por dentro. Imagine uma lixa lixando você por dentro, e você está acabada. O Senhor me mostra mulher nova, pouco mais de 5 anos de casada, até esfriada sexualmente por causa da sua preocupação com o seu marido. Você entornou tudo na preocupação justamente que ele é bonitão, ele é bem sucedido, ele tem amigos, ele tem pessoas, ele tem prestígio. E você preocupada, ansiosa, com medo, e foi sendo lixada, lixada por você mesma, por você mesma. E foi ficando fininha, fininha, fininha, fininha, psicologicamente frágil, frágil, frágil, frágil, frágil. E até a sua parte emocional entrou dentro. Isso atingiu também a sua parte hormonal. E atingindo a sua parte hormonal, esfriou você. E você entornou tudo. Aí a sua preocupação foi ao máximo. Entrega, minha filha. Eu fiz a descrição perfeita. Entrega. Entrega ao Senhor. Entrega até mesmo agora a sua situação de frigidez e o medo que você está tendo. Entrega. Mas entrega principalmente a causa de tudo, que era o medo de você perder o seu marido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque hoje estamos tendo essa grande graça. O Senhor me mostra homens, mas muitos homens, e muito preocupados. Você não costuma se, não costuma manifestar. Mas o que está acontecendo com você? É como essas máquinas que quebram pedra. Está aquilo lá, quebrando as coisas dentro de você. Uma britadeira dentro de você. De preocupação. De preocupação com o seu trabalho, o seu serviço, a sua profissão. O seu presente agora. O seu futuro. Você está vivendo realmente apavorado, tentando exteriormente esconder, mas apavorado, preocupado com a situação econômica já agora, e preocupado com o que há de vir proximamente, e você está esfacelado quanto ao seu futuro. E Deus está dizendo, mãos ao alto, meu filho, entrega, entrega, entrega em louvor, entrega em sacrifício. Não adianta você reter, entrega mesmo como alguém que me pertence, você me pertence. Veja, o Senhor está dizendo, você está muito preocupado, Porque você conquistou, conquistou, conquistou, conquistou, e você queria agora poder usufruir o que você conquistou e dar aos seus o que você conquistou. Eu que sou o Senhor está dizendo, infelizmente você agiu tolamente. Mas eu não estou te repreendendo, não. Só estou lhe dizendo agora, não tenha medo de soltar. Realmente o que você esperava, de poder usufruir o que você conquistou, você poder dar aos seus o que você conquistou, infelizmente você não vai conseguir. Não é que eu, Deus, não queira te dar, não, é a situação. Vai cair porque vai cair. Mas eu estou lhe dizendo, você é meu, e os seus são meus. O necessário não vai lhes faltar. E quanto mais você ser meu, quanto mais você for meu, mais eu poderei cuidar de você, e o necessário você terá, e todo o necessário os seus terão. Não aquilo que você armazenou para você usufruir e você fazer os seus usufruir. Era um prazer que você queria ter, era uma satisfação que você queria ter, até justa humanamente. Mas veja, o príncipe desse mundo estragou tudo. O sistema que estava aí vigendo, ele mesmo se explodiu. Mas eu que sou o seu Deus, eu cuido de você, muito mais do que dos passarinhos, muito mais do que dos passarinhos. Você é muito mais do que passarinho, e os seus são muito mais do que passarinhos. O necessário não vai lhes faltar. O necessário não vai lhes faltar. Estou pedindo a você agora como filho, veja, é o Senhor dizendo a muitos homens, muitos, muitos homens, o que estou pedindo de você agora é que você sinceramente entregue nas minhas mãos todo sonho que você tinha, um sonho até justo para você como homem, de construir o presente e de construir o futuro, de ter segurança e de ter provisões para o futuro e ter esse prazer. Eu estou pedindo que você de maneira especial abra mão desse prazer, dessa satisfação que você sempre esperou, começou a saborear a satisfação, o prazer de ter as coisas asseguradas e poder dar segurança, de ter construído e poder usufruir e fazer os seus usufruir daquilo que você conquistou como homem, como esposo, como pai. Mas eu estou lhe dizendo agora, não adianta você querer segurar, reter para você todo esse sonho de ter esse prazer, de ter essa satisfação. Não é por mim, Deus está lhe explicando, não é por mim, não. Foi o príncipe desse mundo que construiu o sistema desse mundo, o sistema econômico, o sistema financeiro desse mundo, e tudo que está ligado, a indústria, o comércio, foi ele quem construiu, nas bases do egoísmo, nas bases da ganância, nas bases da injustiça. E o que ele construiu assim, está ruindo porque não tinha bases, e ele mesmo debochado já sabia disso, e ele hoje tem prazer em fazer as coisas cair, para até mesmo jogar com isso. Ele está jogando agora com o próprio fracasso. E eu, como pai, estou querendo salvaguardar você. Você foi enganado uma primeira vez, eu quero te salvar agora, para você não cair uma segunda vez. Pula fora logo desse sistema. Ele vai ruir porque ele vai ruir. Mas os que são meus, a eles o necessário não vai faltar. O inimigo paparicou vocês como criança paparicada, a qual se dá tudo, todas as guloseimas, tudo que ela quer, todos os caprichos. O inimigo paparicou você e paparicou os seus. Assim, até com a intenção maldosa de depois tirar. Ele sabia que isso seria tirado, e na hora que fosse tirar, você já estaria pegado, estaria preso. Tão maldosamente ele já fez isso. Você ficaria dependente, porque se acostumou, como criança paparicada, com todo o conforto, com todas as facilidades, com ter tudo aquilo que buscava, igualzinho criança, criança paparicada. Agora eu preciso que você se entregue a mim, até mesmo para você não sofrer mais, mais do que precisa sofrer. Esse supérfluo, esse a mais, esse ser paparicado, esse ter todos os confortos e todas as seguranças, você não vai ter, porque não era meu, era do príncipe desse mundo, era do seu inimigo, que tratou você assim, justamente para destruir você. Está me entendendo? É o que diz Deus. Até agradeça, porque isso vai ser tirado, não era meu. Então entregue tudo isso e fique só com o necessário. Fique só com a satisfação de ser meu e saber que você está nas minhas mãos. Órfão não, órfão não, guarda isto. Órfão não, não, você não é órfão, você tem um pai. Você tem um pai. Você é muito mais do que passarinho. Você é muito mais do que passarinho. Você é meu filho. Você é minha filha. Eu jamais, escute, esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Escute desde o começo. Eu jamais esquecerei o meu povo, e vocês são o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Sim, nas minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Presta bem atenção. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecer-te, sim, ainda que esquecer-te, eu jamais esquecerei o que é meu. Eu jamais esquecerei o que é meu. Faça agora um ato de entrega. Até se você puder ficar de joelhos, fique e entregue-se ao Senhor. entregue-se para valer, use das suas palavras, mas entregue-se ao Senhor. Diga ao Senhor que você lhe pertence. Eu sou teu, Senhor, eu sou tua, Senhor. Vai dizendo com as suas palavras, até diga que você se reteve muito, que você se segurou muito, que você quis conduzir a sua vida. Agora se entregue, eu não quero atrapalhar a sua oração. Vai, vai entregando. Nós ficamos só com os instrumentos. Vai se entregando com a sua voz. Diga tudo ao Senhor, diga até mesmo em voz alta. Mas se você também não sabe dizer em voz alta, diga em voz baixinha, mas diga, diga ao Senhor. Vai entregando sem medo, vai fundo, procura até mesmo as coisas que você precisa entregar. Fala sinceramente ao Senhor, abandone-se, até mesmo se por acaso você não tiver palavras, abandone-se, sim, abandone-se no Senhor. Se você está muito triste, abandone-se no Senhor, abandone a tristeza, abandonando-se no Senhor. Se você está em depressão e não consegue reagir, a sua reação agora é abandonar-se. Abandone-se, solte-se. Como quem escorrega no escorregador, como faz a criança. Como alguém que se solta na correnteza. Se solte na correnteza agora. Se solte. É o seu ato. É o seu ato de abandono. Se você se sente uma pessoa amarrada, amarrada nisso, amarrada naquilo, presa nisso, presa naquilo, agora se abandone. Talvez você não consiga retirar as próprias amarras. Nem se preocupe em retirar. Abandone-se como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Imagine isso. Uma criança que já mamou, mamou, mamou, mamou. Até mesmo já arrotou. Que a mãe faz questão que antes a criança arrote, já arrotou. Agora a mãe então pode pegar, e a criança se abandona mesmo, ela se entrega mesmo. Tudo que nós pensamos de relaxar, a criança faz, ela se relaxa todinha ali no colo da mãe. Se abandone assim nos braços do seu pai, se entregue assim nos braços do seu pai. O Senhor me mostra a pessoa preocupada com os próprios pecados, com os próprios erros, com a própria situação errada que está vivendo. Pois o Senhor está dizendo para você agora: abandone-se do mesmo jeito. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu mesmo infundir arrependimento, contrição em você. A gente só se arrepende quando é amado, quando se sente amado. Então, deixa eu cuidar de você. Deixe eu cuidar de você. Deixe. Se abandone. Se abandone nos meus braços de pai. Mesmo sentindo o seu pecado, mesmo sentindo que a sua situação é errada e você não pode continuar assim, se solte nos meus braços de pai e deixe que eu primeiro infunda amor em você, receba todo o meu amor de pai, de pai que ama você, de pai que compreende você, de pai que sabe das suas fraquezas, porque sabe que você é uma pessoa frágil, e sabe das fraquezas que você teve, e daí dos erros que você se complicou. Deixa eu cuidar de você. Eu sou um pai que sabe, um pai que compreende. Eu compreendo tudo. Eu não quero você nessa situação, mas eu compreendo tudo. Compreendo até por que aconteceu. Você não precisa me explicar. Você não precisa vir de novo com desculpas. Eu entendo muito mais do que você. Você não precisa me trazer justificativas querendo justificar, não. Eu sei de tudo. Solte-se simplesmente. Largue-se como criança largada nos braços da sua mãe, depois de amamentada. Solte-se nos meus braços de pai. E deixe eu colocar o verdadeiro arrependimento, a verdadeira contrição no seu coração, para você ser perdoado, para você ser purificado, limpo, para você receber de mim a graça de mudar, para você então se decidir a mudar de vida, a sair dessa situação, a dar uma guinada na sua vida, ir começando todo um caminho de volta. É todo um caminho de volta que você tem que fazer. Até como pai, eu quero lhe dizer, não vai ser passe de mágica, não. De repente você é outra criatura. Sim, no meu perdão você é outra criatura, só que você vai ter que refazer todo o caminho de volta. Com a minha graça, com a minha ajuda, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, mas você vai ter que fazer todo o caminho de volta. Vai ter surpresas, vai ter recuos, vai ter quedas, vai ter desânimos, mas eu começo com você agora o caminho de volta. Volte agora com o seu pai. Eu sou o seu pai. Se você precisar se sentar, se sente, mas escute apenas, deixe isso calar profundamente no seu coração. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Deixe se gravar em você. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Faz o sinal da cruz em primeiro lugar no seu coração. Mas bem feito mesmo. Deixe o Senhor gravar toda a graça dele no seu coração. Deixe o Senhor imprimir deixa o Senhor depositar toda a graça dele no seu coração. Foi uma grande graça. Deixa o Senhor selar isso. Senhor, eu estou pedindo um verdadeiro derramamento do Espírito Santo sobre cada um dos meus irmãos. E agora, Senhor, um derramamento do Espírito Santo direto no coração. No coração, que nós chamamos biblicamente o interior, mas também no coração físico, Senhor. Sim, que o coração físico, que esse órgão, seja agora batizado no Espírito Santo. Como se nós pegássemos agora uma seringa e fizéssemos com que o líquido entrasse nas fibras todas do tecido do coração. Batiza, Senhor, o tecido do nosso coração, o tecido desse músculo, Senhor, que é o nosso coração, e todo o tecido de todas as partes do nosso coração, Senhor, faz com que todo esse tecido seja agora banhado do Espírito Santo. Que o Espírito Santo tome conta, Senhor, penetre em todo o tecido físico, orgânico do meu coração. Diga para o Senhor, do meu coração, do meu coração. Sim, Senhor, para que ele seja um coração novo. Ele funcionava errado, Senhor, ele funcionava de maneira errada, no compasso errado. Ele precisa funcionar no teu compasso, na tua maneira. E para isso, Senhor, refaz todo o tecido do meu coração com a infiltração do Espírito Santo, Senhor. Cria em mim um coração novo, literalmente novo, Senhor. Cria em mim um coração novo. Vai pedindo, repete não sei quantas vezes, cria em mim um coração novo, Senhor. Vai repetindo, cria em mim um coração novo, Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração novo. Cria em mim um coração novo. E vai repetindo, sem medo, sem receio. Vai pedindo ao Senhor, cria em mim um coração novo. Estou pedindo realmente isso, Senhor. Enquanto eles estão pedindo, derrama o Espírito Santo, Senhor. Faz com que o Espírito Santo penetre como se fosse um líquido, Senhor, nas fibras do tecido do coração de cada um desses meus irmãos, para que todo o coração se torne novo. Cria, Senhor, um coração novo. Cria um coração novo, meu Senhor. Novo, novo, novo, novo. E o Senhor sabe o que é novo. Cria um coração novo, organicamente novo, Senhor, pela efusão do Espírito Santo, para ele bater no teu compasso, no teu ritmo, para que ele funcione, Senhor, do seu jeito, da sua maneira e para os seus objetivos. O nosso coração, Senhor, trabalhava do nosso jeito, carregando as nossas preocupações, carregando as nossas ansiedades, carregando o nosso estresse, carregando as nossas angústias, carregando, Senhor, as nossas ambições, as nossas ganâncias, carregando as nossas frustrações, decepções. E daí o nosso coração, Senhor, era um bêbado, trôpego para cá e para lá, escorregando e caindo, sem firmeza nenhuma. Até fisicamente o nosso coração era assim, Senhor. E hoje obrigado, porque o Senhor está dando a mim um coração novo. Cria em mim um coração novo, Senhor. E a palavra é criar. Cria em mim um coração novo, Senhor. E que esse Espírito Santo agora preencha todo o meu coração, todo. Nada fique esvaziado. Estou pedindo, Senhor, que nada, nada, nada, nenhum espaço, nenhuma região, nenhuma área fique esvaziada. Que aquilo que biblicamente é chamado coração, o meu interior, o teu santuário em mim, Senhor, a tua morada em mim, o seu templo em mim, esteja agora totalmente preenchido pelo Espírito Santo. Que nenhuma região, nenhuma, que nenhuma área, que nenhum espaçozinho esteja esvaziado, ausente do Espírito Santo. Preenche, Senhor. Preenche, Senhor. Preenche tudo, tudo, tudo. Eu deixo, eu permito. Sou teu. As tuas filhas estão te dizendo: sou tua. Preenche tudo. Eu quero começar tudo de novo, Senhor. Eu quero começar não apenas ano novo, eu quero começar vida nova. E o Senhor está me dando essa graça. Indo ao âmago, indo à raiz, recriando o meu coração e preenchendo todo o meu coração com o Espírito Santo. Eu quero recomeçar tudo, Senhor, com coração de filho. Esta é a grande graça. Sim, a tua palavra que diz é o Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações, que clama dentro de nós. É um clamor: Abá, Pai, Paizinho, meu Paiinho. Sim, Espírito Santo, dá-me um coração de filho. Cria em mim um coração de filho e clama dentro de mim. E que eu ecoe também. Sim, que eu ecoe também. Abá, meu Pai, meu Paizinho, que eu me sinta como filho, que eu me sinta como filha, estão dizendo as tuas filhas, Senhor, e que nós o sintamos como Pai, nosso Pai, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque estás dando a nós um coração de filho. E a grande graça, eu quero começar tudo. Eu quero começar esse novo ano com um coração de filho. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, porque é assim. Eu estou em Cristo. Eu recebi agora, Senhor, essa infusão do Espírito Santo. Eu estou recebendo, Senhor, esse coração novo, esse coração de filho. Passou o que era velho, eis que tudo se fez, já se fez novo, Senhor, e vai se fazer novo cada vez mais, que cada dia do próximo ano, Senhor, não seja um ano de envelhecimento, mas seja um ano de renovação, que eu me renove, Senhor, de dia para dia. Sim, que eu me renove, que eu me torne mais novo, Senhor, que eu não envelheça, que eu remoce, Senhor. Que eu rejuvenesça, Senhor, dia após dia. É isso que estou pedindo, Senhor. Rejuvenescido no espírito, daí rejuvenescido na alma, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, no coração e daí no próprio físico, Senhor. Cheio de alegria, de ânimo, de entusiasmo, cheio de paz, Senhor. Enfrentando as dificuldades, terei problemas, Senhor. Sim, terei problemas e muitos. Mas terei força, terei a tua capacidade, terei, Senhor, a tua tenacidade, terei, Senhor, terei a tua fortaleza, e vou enfrentar, Senhor, com fortaleza, vou enfrentar, Senhor, com paciência, vou enfrentar com perseverança, Senhor, vou enfrentar com garra, vou enfrentar com determinação, sim, Senhor, vou enfrentar com decisão. Obrigado porque me dás um coração novo, um coração de valente guerreiro, Senhor. Eu precisava. Coração de filho, teu filho é coração também de valente guerreiro. Eu precisava desse coração de valente guerreiro. Põe a mão no coração, até vai batendo no seu coração. Eu quero e peço, Senhor, e agradeço esse coração de valente guerreiro. O meu coração antes era enfraquecido, Senhor, até fisicamente enfraquecido, fragilizado, Senhor, porque ele andava no compasso do mundo, ele andava, Senhor, no compasso de um bêbado, Senhor, trôpego nas estradas do mundo, caindo, Senhor, se machucando, Mas agora o meu coração foi refeito. O Senhor criou em mim um coração novo. O Senhor me deu um coração de filho. E o Senhor me dá agora um coração de valente guerreiro, Senhor. Obrigado, meu Deus. Sou realmente um valente guerreiro, Senhor. Tenho muito ainda que conquistar. Tenho muito ainda para ser adestrado. Mas o meu coração é um coração de valente guerreiro, Senhor. Um gibor. Obrigado, meu Deus. Sou gibor. Sou valente guerreiro pela tua graça, Senhor. E serei. E cada dia desse próximo ano, Senhor, será um dia de luta, Senhor, eu sei que será. Será um dia de batalha, Senhor, eu sei que será. Mas eu partirei dia por dia, Senhor, para cima do inimigo, para cima das situações. Eu não vou ficar mais encurralado, não. Eu vou partir para cima, Senhor, para a tua vitória. Não vou ficar mais de tocaia, não vou ficar mais na escondida, não, Senhor. Eu vou partir para cima, Senhor, para a vitória, para a tua vitória, Senhor. Eu vou ser valente, Senhor. Eu vou ser decisivo, eu vou ser determinado na tua graça, pela tua graça. Não mais a minha força, não mais o meu poder e muito menos a minha violência, mas pelo teu Espírito que se fará cada dia do novo ano que o Senhor me dá, Senhor. Não pela força, nem pela violência, não pela minha força e não pela minha violência, muito menos pela minha violência, mas pelo meu Espírito, pelo teu Espírito Santo, Senhor, é que se fará cada dia do novo ano que o Senhor me dá a graça de nele entrar. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado pelo coração novo, pelo coração de um valente guerreiro que o Senhor está me dando. Eu vou marchar, Senhor, em ordem de batalha, com muita gratidão, a cada momento clamando: Abá, Abá, meu Pai, Abá, meu querido Pai, Abá, meu paizinho. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Veja o que o Senhor diz a você. Depois eu vou citar também para você poder acompanhar. Aproximai-vos de mim. Escutai isso. Nunca, desde o início, eu falei em segredo. Nunca, desde o início, eu falei em segredo. Desde a época em que isto aconteceu, aí estou. E agora, o Senhor Deus me envia com o seu Espírito. Isso é para nós. Gente, nós começamos algo novo, houve um envio aqui, nós recebemos o envio para o ano novo, foi uma graça. Eu e você recebemos uma graça fora do comum. Nós, pode bater palmas, é isso mesmo, recebemos um envio. Foi o Senhor que nos enviou, recebemos o envio. O envio para o ano novo. E agora o Senhor Deus me envia com o seu Espírito. Eu não vou só, não, eu vou com o seu Espírito. E agora o Senhor me envia com o seu Espírito, e eu parto para a luta, eu parto para a batalha, eu parto para o caminho, eu parto para o ano novo. Mês a mês, irá tão rápido esse próximo ano, semana por semana, dia por dia, até posso dizer hora por hora. A gente vai ter que ocupar muito bem, hora por hora, nós vamos ter que ocupar até muito bem, minuto por minuto. E deixa eu dizer, o próximo ano vai correr, gente, vai ser rápido, rápido, rápido, rápido. Se a gente não aproveitar minuto por minuto, a gente não vai ver o ano passar. Se não aproveitar hora por hora, a gente não vai ver o dia, não vai ver o ano passar. Se nós não canalizarmos tudo e empenharmos tudo para viver bem dia por dia, sem pensar no dia de amanhã e desligados do dia anterior, e vivemos o agora, Vivemos o agora, o hoje, como Jesus explica. Para que preocupar-se com o passado? O passado está na minha misericórdia. Por que preocupar-se com o futuro? O futuro está nas minhas mãos. Viva o momento presente. Basta a cada dia a sua pena, a sua batalha. O Senhor nos dá essa graça de viver nesse próximo ano, dia após dia. Vamos dizer como se fizéssemos uma redoma dentro de cada dia. Agora, nessas 24 horas, eu vou viver o dia de hoje, uma redoma aqui. E a redoma não tem influência nem do passado, nem do futuro. Eu agora vivo dentro dessa redoma que o Senhor me dá a graça de ter, de colocar sobre o meu dia. Eu vivo o dia que se chama hoje. E saiba, Deus está no hoje. Deus está no agora. Deus não está no passado, porque nosso Deus não é um Deus de passado. Ele é um Deus de presente, só de presente. Para Deus só existe presente. Para nossa cabeça é duro entender isso. Mas para Deus não tem passado. Tudo é presente. Para Deus não tem futuro. Tudo é presente. Então onde é que Deus está? Deus está no presente. Está no momento presente. O passado já passou. O futuro não existe. Para nós não existiu ainda. Eu só tenho o presente. E o Senhor está nos ensinando a assumir e viver a cada momento o momento presente, porque Deus aí está. Fora daí, Ele não está. Fora daí, Ele não está. Se você se perde no passado, já era, meu filho. Deus já passou. Ele passou, sim, passou por aí, mas já foi. Ele agora está no momento presente. Preocupado com o futuro, Deus não chegou ainda. Não chegou ainda, e esse futuro não chegou. E não adianta você querer resolver, se Deus não chega, não dá para resolver. Está vendo como nós éramos burros? Não chegou ainda, não chegou. Deixa chegar, na hora que chegar, Deus está. No que era futuro, deixa eu dizer assim, no que era futuro, o que era futuro? O que você vai viver às 11 horas e 45 minutos? Deixa chegar, porque quando chegar, vai chegar com Deus. Agora está sem Deus, não adianta você querer fazer agora, resolver agora, está entendendo? Que beleza, meu Deus, diz comigo, eu quero viver, Senhor. Diga comigo, eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, Senhor. Nesse próximo ano. Neste próximo ano. Constantemente. Constantemente. E unicamente. O momento presente. O momento presente. Porque no momento presente. Porque no momento presente. Tu estás. Tu estás. O passado já era. O passado já era. O futuro não existe. O futuro não existe. O futuro virá. O futuro virá. Deus ainda não está nele. Deus está no presente. Quando esse futuro chegar, Deus estará nele. Daí eu poderei resolver. Do contrário é inútil. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Vai agradecendo. Obrigado porque nos envias agora com o seu Espírito. E escuta isso. Vamos mudar totalmente. Me ajudem. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura, segura na mão de Deus e vá. Se as forças desta vida quiserem te sufocar, segura, segura na mão de Deus e vai. Segura, segura. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante. Não olhes para Deus. Segura. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. sempre te respirar. Segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, e te cansas na caminhada, segura, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando, jejuando, confiando, confiando e confessando, e confessando. Segura, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, vamos lá, gente. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Atenção, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Sim, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Sempre te revestirá. Aí a segurança. E vai. Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo. Que jamais te deixará. Te deixará. Segura. Segura na mão de Deus e vai. Explode. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Escuta, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Presta atenção a isso. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai comigo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Gente, não foi nada preparado, não foi nada produzido. Veja, é um envio. É um envio. Está aqui. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, e quantas vezes nos afogou, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, e quantas vezes sufocou e acabou com a gente, segura na mão de Deus e vai. Segura, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Nós vivíamos olhando para trás. Deus não está, já era. Já era, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O futuro virá. No próximo passo, Deus estará ali. No próximo passo, Deus estará ali. Ninguém sabe nada do próximo passo, mas no próximo passo, Deus estará lá, porque Deus está no presente. Que beleza! Se a jornada é pesada, jornada é o tempo de um dia. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, é como a gente cansa, segura na mão de Deus e vai. Orando, e não pode deixar de ser, jejuando, confiando e confessando. Esse confessando é confessando o Senhor, proclamando o Senhor, glorificando o Senhor, louvando o Senhor e confessando. Segura na mão de Deus e vai, porque principalmente isso, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Foi o que aconteceu conosco agora aqui. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Jesus Cristo prometeu que jamais, jamais quer dizer jamais. Você está nesse passo, Ele está aqui. No próximo passo, Ele estará lá. Ele jamais te deixará. No próximo passo, Ele estará lá. No passo do próximo mês, Ele estará lá. Ele estará lá. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Veja, Ele já está lá. Também é um sinal para nós. Aplauda o Senhor que vem, que nos envia. Aplauda o Senhor que vem fazer a caminhada conosco aqui agora. Ele nos abençoa. É Ele, o Senhor. Ele vem para caminhar conosco, comigo, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Aplauda Deus o Senhor e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, escuta, é Jesus dizendo: segura na mão de Deus e vai. As tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vá. Segura, segura agora, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Para trás, segura na mão de Deus e vai. Preste atenção a isso. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Estende as mãos e canta conosco, segura. Segura na mão de Deus, segura. Senhor sempre te revestirá. É a promessa. Segura, segura na mão de Deus e vá. E veja a promessa. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Levanta a mão. Segura na mão de Deus e vá. Todos nós. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Segura na mão de Deus e vai. Diga graças e louvores se dêem a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Estenda as mãos para Jesus. E diga você com as suas palavras: seguro em suas mãos, Senhor, e vou. Seguro nas suas mãos, Senhor, e vou. Sim, seguro nas tuas mãos e vou. Seguro nas suas mãos e vou. E agora, com as mãos estendidas, vá dizendo ao Senhor o quanto você agora se lança. Vai se lançando. Vai segurando nas mãos do Senhor em todas as áreas. Fale, eu seguro, Senhor, eu seguro no meu trabalho. Sim, eu seguro nas tuas mãos para enfrentar a batalha que eu tenho diante de tal e tal pessoa. Sim, eu seguro nas tuas mãos para te testemunhar diante dos colegas. E vai falando diante da doença de fulano, diante da minha batalha, e vai colocando situação por situação. Eu seguro nas tuas mãos, Senhor, e quero estar seguro em ti, Senhor. Eu quero segurar nas tuas mãos. Seguro nas tuas mãos que eu vou em frente. Estenda as mãos para Jesus. Talvez você tenha vivido muitos anos, muitas passagens de ano, se apoiando em tantas coisas, em esperanças vazias, em esperanças vãs, simplesmente sorrindo e desejando simplesmente do nada que as coisas sejam melhores. Estenda as mãos e diga: não, Senhor, eu agora estou me apoiando em ti. Eu agora, Senhor, estou me voltando para ti. Eu agora, Senhor, quero ter as minhas mãos seguras nas tuas mãos, e por causa disso eu vou em frente. E por causa disso eu vou enfrentar a minha luta. Obrigado, Jesus. Obrigado por me trazer aqui. Obrigado por eu poder dar as mãos e tocar as tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque tu estendes as mãos para mim, e eu agora quero corresponder, quero estender as minhas mãos para ti, Senhor. Eu quero estender as minhas mãos, corresponder a ti e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu faço. Eu quero seguir contigo. Eu quero seguir ao teu lado, Jesus. Eu quero seguir contigo, Senhor, aonde quer que fores, Senhor. Aonde quer que me enviares, Senhor. É contigo, é por você que eu vou, Senhor. É com você que eu vou, Senhor. Estenda as suas mãos e apresente a sua história. Apresente a sua vida. E deixa doer mesmo os braços. Deixa doer mesmo, sem medo. Nós já poupamos demais a vida inteira, já negamos demais a vida inteira. Um momento como esse é um momento precioso, onde Deus nos leva a nos entregar, a nos leva a nos apoiar nele. É Ele mesmo que se coloca como apoio e deseja que você se apoie nele. Então se lance agora, se lance, estenda os braços. Você que vai passando por onde Jesus vai passando, estenda as mãos, se aproxime. Não impeça o sacerdote de andar, mas toque pelo menos nas vestes do sacerdote, pelo menos nos paramentos, pelo menos nos pés do ostensório, se você não alcançar o próprio Cristo. Não impeça o sacerdote de andar, mas não deixe de estender as suas mãos e de se apresentar a Ele. Dizer: Jesus, a minha jornada é pesada, é difícil, mas com você eu vou mais longe. Amém, meu Deus. Com você eu vou longe, Senhor. Com você, Senhor, eu vou superando, superando, superando. Tu me dás a vitória, Senhor. Sim, a vitória pertence a ti, a vitória está em ti. É de ti que vem a minha vitória, é de ti que vem a minha vida. E eu agora estendo minha vida, me coloco na tua presença, Senhor, desejando ser tocado por ti e tocando a ti, Senhor. Eu sou teu. Eu sou teu, não há outro caminho, não há outro lugar para me apoiar, não há onde buscar saída, onde buscar vida, a não ser em ti. E é isso que eu faço agora, Senhor. Eu me coloco em ti, coloco minha vida, coloco quem eu sou, coloco tudo que tenho. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E você vai olhando para Jesus, Jesus Cristo. Todos nós olhamos para Ele, pão da vida, luz do mundo. E olhando para Jesus, você olha para a sua vida. Olha para esse ano que você viveu, cada etapa, cada dia, cada mês, cada hora, cada situação que você foi obrigado, obrigada a enfrentar, a ultrapassar. E olhando para Jesus, você entrega esse ano. Faça a sua entrega agora. Você está tendo uma grande graça de estar diante de Deus, colocando a sua vida. De estar diante do Criador do céu e da terra, do alimento da vida, do pão da vida, falando de você, falando das suas dores, mas falando também das suas conquistas deste ano, de todas as coisas que estão vindo agora na sua memória, na sua lembrança. Vai lembrando cada etapa desse ano. A sua casa, a sua família, o seu trabalho, as doenças, as coisas que você teve que perder, mas também as coisas que você ganhou. Fale com as suas palavras e diga: Senhor, eu estou nas suas mãos e eu estou entregando agora tudo o que eu vivi. E eu estou tendo esta graça de entregar. Quantas pessoas na virada do ano não terão a oportunidade de estar assim face a face com o seu Deus, como eu agora. Eu me entrego, Jesus. Vai fazendo a sua entrega. Entregue as pessoas que você ama. Fale o nome delas para Jesus. Entrega as coisas que são difíceis de você enxergar agora, até de acolher como vontade de Deus. E ao mesmo tempo, se alegra. Louve pelas conquistas, pelas graças. E diga: Senhor, obrigado por essa graça que eu recebi esse ano. Qual é a graça? Fale para Jesus. Obrigado porque eu fui conduzido pela paciência de esperar, mas eu cheguei, Senhor, até aqui. Vamos dizer juntos: Senhor, eu cheguei até aqui. Eu cheguei até esta hora. Eu cheguei até esta hora. Em que eu posso olhar para a sua presença. Em que eu posso olhar para a sua presença. E em ti, Jesus. Agradecer. Obrigado, Jesus. Porque eu estou colocando todas as etapas deste ano. As dores. Os sofrimentos. As perdas. Mas também, Senhor. As conquistas. As alegrias. Ultrapassar o sofrimento. A dor. E acreditar. Pela fé. Que o Senhor me ama. Obrigado, Senhor. Estenda a sua mão olhando para Jesus. Entregue a próxima etapa da sua vida. Esse tempo novo que vai começar. Quanta gente tem medo de um ano novo.